3520, próximo ponto de espera da 10, pronto. Autorizado, alinhar e decolar da 10, 1110 grosso, meia dúzia. Autorizado, alinhar e decolar 10, 3520. Para 2000, estou livre, ele é de fome, está utilizado. 2000 vai reportar no 8 no 6. Decolar 230, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, boa noite, 3520. 3520, contato vigilante. 3520. Controle Salvador 3520, poderia coordenar a proa de Aracaju direto? Aguarde. Isso, 3520. Aguarde. 3520. Autorizado, 3520. Autorizado, Aracaju, 3520. Campa Vista 8196. Chame torre 1862. 1862. Sim. 3520, chame Recife 12. 2685, tá 3520. Salvador, bom dia, 186. 186, bom dia. Passa assim pra baixar, travado. Estando visual, tem livre pouso na 10, 201, 10 graus, com 629. 10, livre pouso. Oito no meia, no solo agora aos 4-1, livra direita, prossegue via Alfa Juliette, meia dúzia. Gente, livra direita, Alfa Juliette, no meia dúzia, como 8 no meia.